2. 1208, voo na 0, mais 4. Controle Salvador, voo na 0, mais 4, saída Momo. Voo na 0, mais 4, passada na jornada do lado, sempre saída Momo, para 5370. Via Momo para 370, voo na 0, mais 4. Controle voo na 094, seria possível voar por aqui? Estamos no endereço código, aguarda a coordenação 094. Voa código, voo na 094. Criança 37, fazer a aproximação final. Azul 4287. Azul 4287, contato com a DAF, pode ser a Salmona, para o 3420. E Salmona para o 340, azul 4287. Estado, todos autorizados, 0011. Bravo, direto Arco. Direto Arco, ótima postal. Thank you. você progressista em 125.1, alterna 123.8. 22, então no tráfego. 9 horas, 8 dias, composto, cruzando o Zé, subindo ao Charlie 208. Thank you. Pega a moto. Já fiz uma informação, vou direto para a Terezinha, para casa 44. Prefeito Salvador, para casa da passada. Posto.